Achou errado, otário. Estou agora na Globo. Achou que a gente não ia estar na Globo? Achou errado, Achou otário. Certo que a gente está na Unicarioca. Bem-vindos ao Pipoca em Cena, gente. Ah, já começou? Começou agora no talo. Foi mal, desculpa, gente. É, bem-vindos ao Pipoca em Cena. Hoje estamos fazendo mais um programa. Amanda, vai querer fazer blogueirinha hoje? Chegou agora, então... Ela chegou atrasada, não quer fazer eu blogueirinha. Acabei de chegar. Então, não, hoje não tem blogueirinha, gente, lamento. Hoje vamos fazer o quê, Eduardo? Hoje a gente... O que aconteceu? A gente fala tanto mal de filme, que aí o pessoal fica falando, pô, quero ver fazer. E a gente vai fazer. A gente aceitou o desafio, vamos fazer um filme hoje. Vamos fazer um filme bom? Vamos. Não sei. Não sabemos. Vamos fazer um filme com a cara do Pipoca em Cena. Ó. Vamos ver. Agora vai ser. Eu vou jogar sério. Eu quero fazer um filme bom. É, a Amanda perguntou se vamos fazer um filme, sério ou um filme galhofa. Eu falei, a gente pode começar fazendo sério, mas vai terminar levando pra galhofa. Porque a gente no se conhece. Meio do caminho vai dar errado. Vai dar errado. Como se a gente não se conhecesse, né? Não, a gente vai fazer um filme com a nossa cara. É isso que importa. Se a nossa cara é boa ou não, fica a critério de vocês que estão escutando esse podcast. Então, vamos começar. Vamos começar. A gente tá aqui com uma lista de tópicos, né? Tópicos que vão nortear o nosso filme. Uhum, deixa eu só... A gente vai lançar aí, porque... Ele tá querendo concorrer o Oscar, né? Tiraram o Oscar de melhor filme popular pra tentar acabar com a gente, mas a gente vai conseguir entrar no Oscar de filme cult, porque a gente tem esperança. Vamos te mostrar que a gente consegue fazer um filme em um dia. Melhor que muito filme aí. Né, seu Zack Snyder? Eu chamo Codjuaventes, mas vai ficar assim mesmo. Então a gente tá aqui com... Já que as categorias separadas, categorias como gênero, subgênero, ambientação, e vamos discutindo ao decorrer. É, não são categorias, são norte. A gente vai tirar um norte pra tentar fazer um filme. Um filme que preste. Vamos seguir a ordem que tá aqui? Vamos seguir a ordem que tá aqui. Então vamos começar por gênero. Um gênero que seria bom, que seria a cara do Pipoca em Cena. Fala, Amanda. Amanda ia se pronunciar, pode falar. Eu ia falar aventura. Nossa, achei que ela falou comédia romântica, que ela não tanto comédia romântica. Não, porque ela ia falar comédia romântica, só que ela só pensou. Que eu não, que aí o tem Eduardo o Cláudio e o Eduardo calhar, no jogo. É. Vamos lá. Então, fazer um filme de aventura? Ou ação, não sei. Olha, eu acho que pra nós combinarmos com a gente, comédia romântica. Desde que não seja terror, pra mim tá ótimo. É, terror acho que fica de fora, não combina muito, né? É, porque o Cláudio não gosta, tá vendo? Nem eu. É, vamos lá. Um filme de herói, talvez. Aí seria subgênero. Não, seria subgênero. Vamos fazer um filme de aventura? A gente fala tanto de herói aqui. Vamos fazer um filme de aventura? Filme de aventura. Vamos fazer um filme de aventura? Filme de aventura, show. Filme de aventura. E qual seria o subgênero do nosso filme de aventura? Um filme de aventura. Qual seria o subgênero? Vamos lá. Pensando. Um bom subgênero. O filme de herói seria legal pra gente, mas tá muito na moda, né? Tá muito na moda, né? Vamos tentar fazer uma parada meio... Uma aventura meio suspense. Ali, uma parada meio... Pode ser, uma aventura suspense. Parada ali meio... Parada noir. Mais... Uma parada meio noir ali. Esquisitona, né? Escuro. É porque a gente tá sem dinheiro, então filmar de noite é melhor. Exatamente. Pô, na verdade não, tá doido? Não, ó. De noite, tudo escuro. Tipo Demolidor. É tudo uma emoção, gente. A gente não, é baixo orçamento. Não sei, então faz de dia. Aí seria o regresso. Seria o regresso, né? Vamos fazer de dia. O regresso, como é que é? O DiCaprio, como é que ele faz? Ganhou um Oscar por isso, tá vendo? Vamos lá, fazer uma aventura de ele dia. Quer fazer o nosso filme pra ganhar um Oscar ou pra ganhar público? Temos que definir não isso. Não sei, temos que definir isso. Não sei. Sinceramente. A gente fala tão mal do Oscar, vamos ganhar um público, né? Vamos ganhar um público. A gente fala, vamos ganhar um público. Caguei pro Oscar. É, cagamos. Então, por enquanto, a gente vem. Um filme de aventura. Filme de aventura. Que se passa num clima noir. Um clima noir. Aventura barra suspense. É, a época, vamos decidir a época. Eu acho que dá pra botar mais uma coisa no subgênero. Uma coisa de subgênero, o que que você quer? Que não. O que foi? Eu bati com o meu nariz. É um filme noir, tá. Filme noir. Mas o quê? Dá pra botar mais alguma coisa? Filme noir. Poderia ser um filme de, sei lá, exemplo, um filme de herói noir. Filme herói? Mas não vai ser de herói. Não vai ser de herói. Faz aventura psicose. Boa. É, aventura boa. Meio psicose. Boa, bom. Deixa eu pegar. E qual seria a ambientação? Ambientação? Noir. Uma ambientação de noir deve ser uma casa meio esquisitona, né? Uhum. Baixo orçamento, a gente um já... Um museu. Uma faculdade abandonada. Uma faculdade abandonada. Boa. Uma faculdade abandonada. Boa. Como é que pode ser o nome da faculdade? Tem o nome da faculdade? Nossa, tá. Vai ser onde? Vai ser onde? Qual a localização? Será que a gente não, bota qualquer. Qualquer, qualquer. Uma faculdade do Rio de Janeiro. Uma faculdade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não, porque a gente tá aqui, isso é muito clichê. É muito clichê? Muito clichê. Uma faculdade em Paris. Paris. Uma faculdade em Paris. Um lugar bem no ar. Um lugar bem no ar. É combinar. Uhum. Então, por enquanto, como é que a gente tá? A gente tem um filme... Faz uma faculdade de arte, porque faculdade de arte é sempre fudidamente... No ar. Então, por enquanto, a gente tem um filme de aventura. O nome não interessa. No ar. O nome não aparece. Não, o filme é o final. O final, calma. É um filme de aventura, no ar. Ah, o nome da faculdade. Faculdade qualquer. Pensa pra frente. Ambientado... Uma faculdade abandonada. De artes. Ah, peraí, você tá tendo aula de artes ou não pode estar abandonada? Não, uma faculdade que era de artes. É. Pensa na Casa Rosa da... O CCBB da de Paris. Exatamente. CCBB de Paris. Completamente abandonado. Ninguém entra. CCBB, cara. É porque arte, ninguém gosta de arte. Nem na França, inclusive, é meio estranho. Então, a época deve ser uma época atual, né? Não, época, vamos fazer um jogo melhor? Vamos deixar o convidado, porque a gente tem convidado hoje. Exato. O convidado escolhe a época. Errado. Olha só, o convidado que quer a época. Qual a década? Atual. Então vai ser hoje. Então é o filme que eu moro numa escola de artes abandonada, faculdade. Em 2018. Sem nome. Sem nome. Sem nome. Em 2018. Então eu faço em 2018. Ok, mas... Ok. E o plot? Qual o plot do filme? Essa agora que começa a ficar legal. Agora vai ficar legal. O plot do filme? O plot do filme. Não sei. Um diretor maluco que tá morando sozinho lá. Ele morando na faculdade. Ele mora na faculdade, diretor. Ele mora na faculdade, boa. Diretor, ele está sozinho. Um ex-professor? Um ex-professor. A faculdade tá falida, não tem mais aluno. Tá... Por culpa do diretor. Por culpa do diretor. Uma ação que ele fez. Boa. E ele está arrependido agora. Exato. Ah... Vivendo isolado na faculdade. E só aparece a mãe dele pra entregar comida lá, às vezes. Porque necessariamente a mãe. Não sei, foi a primeira coisa que eu pensei. Pode trocar. Porque nos momentos difíceis nem a sua mãe te abandona. Abandona, é uma boa. Mensagem boa, né, mano? Mãe gostou. O que ele fez? Vamos essa pode um ser a moral do filme. Nos momentos difíceis, nem a sua mãe te abandona. O que ele fez? O que a faculdade tá falida? O que a faculdade tá falida? A faculdade tá falida porque, sei lá, vamos lá. Ele não é uma pessoa. Olha lá, tem ideia aqui fora. Fala aí. Chegou a ideia boa. A ideia da plateia aqui foi boa. A faculdade utilizava o sangue dos alunos pra fazer as tintas. Uhum. E a seita era comandada pelo diretor. Nossa, meu Deus do céu. Isso foi descoberto. Isso foi descoberto. Nossa. Acabou com a imagem dele. Acabou com a imagem dele. Tinha que ser virgem pra ser sacrificada? Tem que ter alguma coisa com virgem no meio. Olha, no dia de hoje eu acho que seria bem difícil uma faculdade. Ah, não é. É uma faculdade católica agora, cristã? É um convento? É um convento. Cada um tem. Eu não sei. Bem pouco sangue que ele tem pra fazer as coisas. Não, é. É, ele está com escassez de sangue. Por isso exatamente. Que tá... É, boa! Está faltando sangue. Está faltando sangue por causa da falta de virgem. Se na EMO Rio tá faltando sangue, imagina a faculdade. Exato. A faculdade chama um EMO Rio Fachada. Ah, é? Ele oferecia pros alunos doarem sangue pra roubar o sangue deles. Nossa. O sangue não era doado. Não era doado? O sangue era roubado. Era roubado? Meu Deus. E descobriram o estoque de sangue dele. Por isso que caiu a ficha da população. Boa, boa. Bom plot. Cara, gostei desse plot. Vai vender. Olha, sei lá, ele escondia o sangue no banheiro abandonado do terceiro andar. Passagem secreta. Tipo a câmara secreta? Tipo a câmara secreta. Mundo invertido. Só que não tem necessidade de ser no banheiro, pode ser no escritório. Ué, dele. Stranger Things agora, essa parada? Stranger Things agora aqui? Programa de cinema, não é de série, porra. Vamos lá. Ele guardava tudo numa câmara secreta. Uh-huh. A câmara foi descoberta. Uh-huh. Por quem? Por um aluno? É. Pode ser. Por um aventureiro chamado Jerry. Jerry. Um nome... super parisiense, inclusive. Jerry. Intercâmbio. Jerry. Intercâmbio, é. Então, por enquanto, o nosso plot, vamos recapitular. Vamos lá. Já esqueci tudo. Uh-huh, é uma faculdade abandonada, uh-huh. Da qual ela tem um diretor. Uh-huh. Qual é o nome do diretor? Vamos botar o nome dele. O nome do diretor? Uh-huh. François. O diretor tem que ser, né? Jean-Pierre, bom nome. Vamos lá, bota. Bota, melhor. Jean-Pierre François. Vamos fazer essa homenagem? Vamos fazer uma homenagem. Jean-Pierre. Professor, se você estiver vendo isso aqui agora, é apenas uma homenagem, tá? A gente não tá acusando você de nada. Jean-Pierre. Só pra deixar claro. Jean-Pierre. Jean-Pierre François, um homem francês, uhum. Que era um diretor da faculdade. Uhum. O professor também é japonês? É francês, japonês, brasileiro. Não, não, não. Não, não, não, não. Aí a homenagem ia ficar muito pesada. Aí não. É, fica muito claro. É. Muito só claro. O nome. Mas ele acho poderia ser um professor estrangeiro. Um professor estrangeiro. Alcoólatra. Estrangeiro. Alcoólatra. É. Então, ele poderia ser. Ele guarda o uísque na gaveta dele. Na gaveta da faculdade. De onde poderia ser o diretor, já que ele é estrangeiro? Hã? Oi? Ele não é de Paris. De onde ele poderia ser? Ele podia ser brasileiro. Ele podia ser, pô, brasileiro. Um diretor. Tem que ter um brasileiro. Um brasileiro. Que foi pra Paris fazer. Paris. Porque ele está ganhando mal, porque a educação não é bem remunerada no país. Exato. No então ele resolveu começar uma seita com a ideia. Outra mensagem que a gente está passando no filme. Tá então ele começou a criar uma seita. Aí vai, eu acho que essa porra. Ele falou, por que criou uma seita? Qual é o objetivo da seita? Só matar as virgens da faculdade? Ele é doido, né? É doido. Não tem que ter motivo. Não tem que porque ter motivo. Porque ele não só fazia tintas, ele também contrabandeava o sangue das pessoas. Boa. Mercado negro de sangue. Mercado negro de sangue. Nossa. Até que eu acho um cabo possível, que as pessoas doam sangue, viu? Voluntariamente, vende sangue. Claro que sério? Tudo vende. Tudo vende, né? Até na França, porque na França é costume, a França, é que a gente não é francês. Nossa, tá preconceito total aqui agora, né? Mas tudo bem. Não, você que está indo contra a venda de sangue. Pra ver que tem ouvintes aí no nosso bem podcast. Então, que ele vendia o sangue. Uhum. E o aluno Jerry, ao entrar na câmara secreta dele... Não, a câmara secreta... Era só o plot, mas o plot quer contar a história toda, vai. Não, tá recapitulando, tá recapitulando. Foi descoberto. Por isso que eu escrevi lá, plot. Mas vamos lá. Ele foi descoberto. Faz só o plot, não conta tudo. Exato. E agora a faculdade está falida. Uma surpresa tem que ter. Uhum. Mas aí não conta no plot. Não, então. Não, a faculdade está falida. Agora eu acho que eu consigo aqui definir. O nome da mãe dele é Marta. Não, tá caralho. A história, vai ser a história da faculdade falindo ou vai ser a história de querer fazer uma coisa na faculdade falida? Não, a história vai ser depois da faculdade falir. É. Depois da faculdade falir. A faculdade falindo vai ser só um flashback. Uhum. Exato. Mas tem que ser focada no cara, no drama da vida dele e não na faculdade. O que ele quer fazer? Ele quer reerguer a faculdade? É, é. Ele quer tirar a faculdade do buraco. Oh. Eu acho meio difícil, agora que ele é conhecido como um cara satânico de sangue. Então, história de desafio, superação. Exatamente. Oh, superação. E para fazer isso, ele começa a querer chamar a atenção dos esse jovens. O pote tá muito grande, mas tudo bem, vamos lá. Ele começa a querer chamar a atenção dos jovens com boxe. Com boxe? Exato. Eu já sei por que ele quer botar boxe, mas depois eu vou falar. Eu pensei na Paulo Cris. Não, agora. Não sei, tá longe. Ele começa a querer erguer a credibilidade da faculdade. Não com boxe. Não, boxe com esportes. Não, boxe sim. Porque ele pensa, pô, eu tenho a melhor maneira de recuperar jovens do crime é o esporte. Uhum. Qual esporte que tem mais a ver com sangue? Isso que eu ia falar. Aí ele pensou, boxe. Qual o esporte que eu mais consigo reaproveitar o sangue? O MMA. MMA. Bota MMA. MMA. Então a história vai ser ele querendo fazer a faculdade de forma fachada, voltar a ser famosa. Uhum. Ou seja, esquece a parte do que ele se arrependeu. Ele não se arrependeu. Não, ele não se arrependeu. É tipo o Clube da Luta que a gente tá fazendo aqui. É o Clube da Luta. Referência Clube da Luta. Então, a história de um cara falido que quer reerguer a faculdade com interesses satânicas. Boa. Boa, tá bom, plot. Gostei do plot. Seria esse o nosso... A sinopse? É, o plot. Quando a gente fosse ver na Netflix, como é que seria a sinopse, então? Seria mais ou menos isso? Porra. Hã? Dos mesmos criadores diretor de um podcast muito ruim. Não, diretor excêntrico. Diretor excêntrico de uma faculdade. Não, tem que começar dos mesmos diretores. Dos mesmos diretores. Dos mesmos diretores de um podcast horroroso. Chega a Netflix agora. Nome do filme, que ainda não foi decidido. Não, calma, deixa pro final, porque esse aí não, é então. O nome do filme. Ah. Que ainda não foi decidido. Ah, tá. Aí... Depois a gente bota, porque vai entrar diretor, vai. Roteirista, a gente bota completo, vamos lá. A gente faz completo depois. Já tem mais ou menos o plot que aconteceria. O plot, tá beleza. Beleza. Quando a gente voltar o diretor, as coisas a gente vai elaborando lá. Uhum. O diretor. Joss Whedon. Joss Whedon? Cara, eu tinha pensado no Tarantino, cara, porque é sangue, cara. Mas vamos lá, você quer o Joss Whedon? Verdade, Tarantino. Eu quero. Eu quero porque ainda não tem mulher nesse filme. Eu quero ver como é que ele lida num filme que não tem bunda pra ele filmar. É a mãe. Ô, Amanda, tinha que ser o Tarantino, mano. Sabe por quê? É então sangue. Bota o Tarantino. Tarantino, porque tem sangue. Tem sangue. Bota o Joss Whedon de produção. Uhum. Pode ser. Joss Whedon faz a produção junto com o Zack Snyder. Pode ser. Boa. Caralho, olha só. Faz um filme desse. Hã? Vai ter uma explosão, o colégio vai explodir no final. Vai tudo ficar em câmera lenta. Vai ter uma explosão no final do colégio. Ele acabou com o meu fim. Quando ele tiver tirando sangue, mostrando os sangues na casa dele, vai tratar tudo câmera lenta. Agora eu tô imaginando vender esse filme. Vai estar lá no post. Direção, Tarantino. Produção, Zack Snyder e Joss Whedon. A gente ainda nem chegou no elenco. Nem chegou no elenco ainda. O elenco vai ser a melhor parte. Vamos começar então a fazer o elenco agora? Vamos fazer o elenco. Ó, eu dei uma sugestão. A gente tem que homenagear quem sempre colaborou com o nosso programa. O Stallone. Vamos lá. Não, primeiro. O Stallone ou o Michael Cera, que é o Stallone que ia falar disso. Amanda, vê se você não concorda comigo. Como a gente colocou na direção e na produção Zack Snyder, Joss Whedon, que a gente sempre homenageia nesse programa. Nomes que sempre aparecem. A gente tem que botar no elenco nomes que sempre aparecem. Concordo. Aqui. Vamos lá. Stallone. Stallone é o diretor. Uhum. Obviamente. O Michael Cera... É o Jerry. É o Jerry. Michael Cera, a mãe do Stallone, quem seria a mãe do Stallone? O Michael Cera é um homem canadense. É um homem canadense, o que eles falam? O quê? Francês. Francês. Uhum. Depende do lugar do Canadá, né? E ele é. Ele é da onde? Ele é da onde? Vamos fingir que ele é de Quebec. É de Quebec. Vamos fingir que ele é de Quebec, que fala francês. Ele é o aluno mais mulherengo do colégio. Exato. Da faculdade. Boa. Ele é um aluno de intercâmbio da França. Da França. Que ele foi pra França, quer dizer, do Canadá. Foi pra França e falou assim, pô, fala francês. Então vou pra França. Então... E ele é orgulho da faculdade, porque as meninas adoram ele, que ele é muito bonito, que ele é muito gato. E uma coisa que você tem que deixar claro, no filme ele tá de bigode. No filme ele tá de bigode. Que aquele bigode... Não, tá com aquele... Com o visual do Juno, que ele tá com o bigodinho assim, e com aquela parada, a parada é na cabeça, né? É frio na França. É frio, sim. É visual Juno. Sim. Meu Deus do céu. Tinha aquele shortinho, muito frio. Diretor Stallone, o aluno, o preconceito. Diretor Stallone? Não, não. Como é que é? Ah, o diretor da escola. Diretor de... Stallone... O aluno é o Michael Cera. O diretor Stallone decidiu isso? Não. Não, o diretor da faculdade. Da faculdade. Decidiu isso? Uhum. Vai, vai ser o Stallone? Não, não. Quer outro? Bota aí outro. Eu fecho o Stallone. Stallone, Stallone. O Stallone seria muito fora de diretor. Stallone. Sabe que num um momento do filme, o Stallone vai fazer o discurso sobre a importância da educação no Brasil, no país, né? A educação não é um arco-íris. É um lugar sacanagem. A educação tira os alunos de um lugar sujo, cruel e muito mal. E faz sentido ele querer ensinar a maestria boxe, não MMA. É, tira na boxe, boa. Aí. Então ele ensina boxe em vez de MMA. Né, Amanda? Pra fazer uma alusão ao rock, né? Ele oferece bolsa de estudos de 100% pra faculdade que quem quer lutar boxe pela faculdade. Sim, pra vender o nome da faculdade. Exatamente. Qual é o nome da faculdade? A gente tem que pensar nome da faculdade. Não, não interessa, não interessa o nome. Faculdade Balboa. Faculdade Balboa. Balboa. Vamos lá. Okay. Não, não, não, não, melhor, melhor. Faculdade Adrian. San Adrian. San Adrian. Adrian. Adrian School of Arts. Que antes dele chegar era um colégio católico, por isso que era San Adrian. Boa. Exatamente. Boa. Então a gente tem quem? O Stallone, o Michael Cera com o Jerry. Vamos botar a menina? Tem que botar a menina. Tem que botar a menina também, verdade. Amanda que eu vou menina além da mãe. Além da mãe, botar a menina aí. O par romântico do Michael Cera, vai. Vamos mudar. Se botar só uma menina, aí entra aquele conceito das manfetes. Que é sempre uma menina pra vários homens só na tá, história. Tá. Mas é uma menina só pra ele. O diretor não tem nada a ver com isso. O quê? O diretor não tem nada a ver com isso. Não, eu quero propor, tipo assim, ao invés de botar. Fazer cinco. Cinco. Três garotas e dois garotos. Exato. Tem que ter mais beleza? Garota. É mais garoto que garoto. Mais garota. Três garotas e dois garotos. Beleza? Vai ser vamos uma lá. Turminha que quer fazer. Vamos lá. Três meninas, então. Vai ser uma turma de cinco novatos. Cinco novatos. Vamos lá. A faculdade inteira tem cinco novatos. É, um é o Michael Cera. Sim. Um garoto. Então tá, a gente tem que escolher três garotas e um garoto. Michael Cera é o protagonista. Michael Cera é o protagonista. Tá, mas aí essa gente toda ajuda pra desbancar o diretor. É, Stranger Things. É Stranger Things. É, o Clube dos Cinco. Clube dos Cinco, Stranger Things, é uma parada assim. Tá ótimo. E se, ó, já que vamos trabalhar com estereótipos, já que é o Clube dos Cinco... O Michael Cera é o seria o equivalente do Bender. Ele é o bad boy. Ele é o bad boy. É, porque a gente tem que fazer o contrário, o estereótipo contrário, entendeu, mano? Michael Cera é bad boy. Bad boy. Bad Michael boy. Cera com o gorrinho dele. O gorrinho dele. Mas o bigode, mas com a jaqueta de couro. Pô, caraca. Bonitão, bonitão. É uma blusa de flanela. Vamos lá. Aí vamos escolher um outro garoto. Pra tá, fechar, vamos escolher um outro garoto. O melhor amigo do Michael Cera. John Boyega. Sacanagem. John Boyega não seria, não? Quem? Não, quem seria o melhor? O melhor amigo do Michael Cera tem que ser... Tem que ser alguém nada a ver com não, ele. Tem que ser então, é isso que eu tô falando. Tem que ser um ator bonito de verdade. É... O Chris Pratt. Não, tem um que garoto. Ser novo. Não, mas tem que tá, é uma faculdade. O cara é repetente, o Chris Pratt. O cara recebe... É um burro. O cara pode estar na faculdade depois de velho. Não, Chris Pratt, não. O cara pode estar na faculdade depois de velho. Não, não, não, não. Christopher Lloyd. O Alexandre voltou pra faculdade. Eu tô muito velho. Christopher Lloyd, pra quem tá ouvindo não sabe, é o Doc do De Volta ao Futuro. Tem que ser um garoto, tipo... Zac Efron. Não. Daqui a pouco já fez o filme. Me dá licença daí. Não, qual o problema? Que filme não. Que aquele que. Raiz comigo. Não, é o. Aquele que eles têm uma fraternidade, se mudam pra casa do lado do Seth Rogen. Ah, nunca assisti, então não me interessa. Tem que ser um garoto nerd um pouquinho mais descolado. É tipo o tipo Michael J. Fox no De Volta ao Futuro. Tem que ser alguém bonito, porque o Michael Cera. Michael J. É Fox bonito. É bonito, pô. É isso que eu tô falando. Quem? O Michael J. Fox era bonito na época. É o Marty McFly. Mas, gente, quantos anos esse cara tem? Não, todos. Tá com 60. É. Não, tô falando estilo ele. Então vai. O que seria? Um cara moderninho, mais de 10 de mais tempo. O Tom Holland. Eu ia falar Miles Teller, mas vamos lá, o Tom Holland. Não, porque é por isso que eu ia falar Miles Teller. Tom Holland. É um nerd legal. É um nerd legal. Tom Holland. Chama. É o Tom Holland. A gente quer atrair fãs, né? Porque... Exato. Tem que botar o blockbuster. Então, olha, já tem o Stallone, o Michael Cera... O Tom Holland. Tom Holland. Agora tem que ver três garotas. Vamos pro elenco feminino agora? Vamos pro elenco feminino. Quem que seria uma boa feminina jovem? A namorada do Scott Pilgrim, que eu esqueci o nome. A Mary Elizabeth Winstead. É, isso. A Ramona. Eu acho ela uma atriz, cara. Então, por isso mesmo. Sacanagem. Já que a gente vai por uma atriz, bota a Bella Thorne. Essa aqui. Vocês nunca... Não, gente, pelo amor de Deus. Fala um filme que eu reconheço, de nome eu tô lembrando. Gente, ela era da Disney, eu não vou saber nenhum filme que ela fez. É a ruivinha de... No Ritmo. Tinha a Zendaya e tinha ela. Eu não lembro desse desenho, mas eu lembro que tinha um show que era de dança. Tá, procura aí a imagem, Amanda, que vai explicando pra ele. Eu acho que eu sei quem é essa atriz. Eu acho que eu sei quem é. Ela é péssima. Eu quero... Ó, eu quero confusão nas gravações. Então, como o Joss Whedon está participando das gravações... É, eu sei que ela é. Ó, a Amanda vai concordar comigo. O nome dela, diz aí? Bella Thorne. Amanda, ó, que você vai concordar comigo. Eu quero confusão nas gravações. Eu quero porradaria nas gravações. Uhum. Como o Joss Whedon vai ser vai trabalhar no roteiro, direção, eu quero a Emma Watson no elenco. Ia dar uma confusão boa. Sim. Imagina a Emma Watson e o Joss Whedon no mesmo set de gravação. A merda que ia ser. Não tô afim de fazer essa parada não, Joss Whedon. Não. Não é pra filmar a bunda da atriz, não. Não é. Emma Watson tem que participar pra acabar com a carreira. Pra contestar o Joss Whedon. Tá. Emma Watson. Michael C. Clichê, já que vai ser o Jerry. Hã? Tu acha que ela vai fazer um bom par com o Jerry? Vai. Na câmera do professor? Vai. Ok, não vamos questionar. Na câmera do professor. Vai. Ok, então a gente tem a Michael Cera, Emma Watson, Stallone... Um bloco de nota aí, velho. Vai deixando o bloco de notas aí. Escreve embaixo o que a gente tá fazendo. A gente vai esquecer daqui a pouco, exatamente. Vamos lá. Gênero, aventura... Vamos pro elenco, que é o que a gente tá fazendo agora. Elenco. Então, o elenco estão, tá como, por enquanto? Stallone é o diretor... Da escola. O herói seria o Michael Cera. Uhum. Michael Cera. Temos o amigão dele, o Tom Holland. Emma Stone. Emma Watson. Bota as duas. Emma Stone. E a Emma Watson. Elas nunca tiveram. Aí tem que ter uma cena com o Tom Holland falando assim: porra, não sei quem. Eu não consigo diferenciar vocês duas. Mas não fala que é Emma. Pô, eu não consigo diferenciar vocês duas. Falta uma garota. É. Michael Cera é namorada da Emma Stone e tem um caso com a Emma Watson. A namorada do Michael Cera vai estar? Eu acho que a Emma Watson não vai querer fazer isso. A namorada do Michael Cera vai estar? Na hora do Michael Cera? Não. Traz Scott Pilgrim pra cá, não. Não. A gente não quer repetir fórmula. Tem que ter então uma terceira. Tem que ter uma terceira? É. Vamos lá, com essa faixa etária aí? Da Conta Fenda? Ah, Daisy Ridley. Tem que dar Conta Fenda. Daisy Ridley. Acho que ela também velha. Tá meio velha, Daisy Ridley? Tem muita gente branca. Na real. Tem muita gente branca, boa. Na verdade, a Daisy Ridley eu acho que ela é mais velha que o Scott Pilgrim, só que ela parece mais nova. Sei lá. Ela tá muito novinha pra fazer uma... Na verdade, tem muita gente branca. E por muita gente é tipo todo mundo. É porque, porra, mulher velha... Eu só lembro mulher velha mais velha. Tem que ser mais velha? Porque é o quê agora? Ele tá querendo o par romântico lá do... A atriz que eu pensaria... Tessa Thompson, sei lá. A atriz que eu pensei primeiramente pra botar seria a... Rihanna, sacanagem. Não, a Zendaya, que é uma atriz que... A Zendaya. Só que já tem o Tom Holland. E daí? Clichê, bora. Qual o problema? Mas quem? Uma que eu gosto, mas tá meio velha já, é aquela que fez o Deadpool. Bota a Zendaya. Não, quero a Zendaya. Essa aí eu não quero, não. A Zazie Beetz, não, obrigado. Qualquer oportunidade de colocar a Zendaya junto com o Tom Holland, eu tô acertando. Qual o sobrenome da Zendaya? Ela é só Zendaya. Qual o sobrenome da Madonna? Zendaya Jane, não, pelo amor de Deus. Zendaya Deus. Jane, não dá. É, quem entendeu a referência? Quem entendeu? Zendaya Jane. Ele podia botar mais um personagem só pra botar... Deixar ele menos branco, esse elenco. Tem que ter a mãe do Stallone, né? A mãe do Stallone. Quem é a mãe do Stallone? Meryl Streep. Não, o Stallone pode ser adotado. Eu ia falar disso, pode ser adotado. Pela Meryl Streep. Não. Caraca, você, olha só, você, Amanda. Imagina, uma cena... Pela... Ou só, a Meryl Streep não, só... Não, não, não. Qual é o nome dela? Não, é Octavia Spencer. Essa aqui. Ah, que só faz papel de faxineira. Adeus. Adeus, da cabana. De a cabana. Eu não vi a cabana. Ai, Mostra imagem, mostra imagem. Histórias Cruzadas. Você viu? Nunca vi. Estrelas Além do Tempo, já viu? Não. Porra. Porra. Honestamente. Bota mesmo. Aqui. Aqui tem um olhão. Ah, não quero. Pelo amor de Deus. Ah, o Stallone é filho de um casal, de uma casal de lésbicas. A Meryl Streep e a Octavia Spencer. Gostou, Amanda? Caraca! Meu Deus, velho. Meryl Streep. Qual o nome do outro? Octavia Spencer. Octavia Spencer. Ninguém vai ler isso aí, pode escrever de qualquer jeito. É um casal de lésbicas. A Meryl Streep e a Octavia Spencer. Uhum. Mas não pega meio mal botar que um casal de lésbicas gerou um filho tão perturbado? Não, porque ele. Ele não sabe que é adotado. Não. Não, ele é filho. Ele é filho biológico da Meryl Streep com um assassino em série. Só que ela não sabia disso. Um assassino em série que seria. Peraí, deixa eu pegar um cara com um cara que tem cara de perturbado. Quem é que tem cara de perturbado? Então, peraí. Então... Um ator velho com cara de perturbado. Então, peraí. Olha, deixa eu recapitular. Vai recapitulando que eu, Amanda, a gente vai tentar... São duas mulheres casadas, só que antes dela se descobrir como lésbica, ela namorou um homem que era um psicopata. Uh-huh. E ela engravidou desse homem. Sim. E depois se descobriu lésbica e se casou com a mulher. Uh-huh. Bom, gostou. E a mulher aceitou criar o filho como a filha dele. Aham, uh-huh. Porque ele era muito bebezinho. Sim. Ele ainda não tinha nem nascido de verdade pra exato. Falar... Exato. E apesar de receber todo o amor das duas... E apesar de receber todo o amor possível das duas, o genes dele era ruim. É. Entendeu? Eu e a Amanda já decidimos o pai de Stallone. Uhum. Quem era o pai de Stallone? Robert De Niro. Vai dizer que não? Robert De Niro era o pai de Stallone. O Robert De Niro era o pai de Stallone. Ele teve quando tava fazendo Toro Indomável, sacanagem. Homem De Niro. Ok, então eu tenho um elenco. Não, mas peraí, se sacanagem. Não, só fazer um comentário aqui. Porra, esse filme vende, cara. Olha o elenco. Tem o Michael Cera, o Tom Holland, a Emma Stone, a Emma Watson. A Zendaya. Você pega o público mais jovem, né? Uhum. Aí pra pegar a velharia pra assistir o nosso negócio, tem a Meryl Streep. Não tem nenhum independente. Só tem, só tem blockbuster. Mas... Olha, eu acho que isso é uma coisa engraçada. Podíamos fazer o seguinte, já que o elenco tá muito bom... A gente, pra manter o custo, alguém podia morrer logo no começo. O pai biológico. Tem que morrer o mais importante. Mata o De Niro. É, o pai biológico. De Niro mata. É porque fazer igual o Deadpool, né? O Deadpool botou um monte de gente de elenco com o cara. É. Começou o filme. Primeira cena, morreu 3, tá ligado? Só sobrou a Zizi. Não, melhor. O De Niro tava chegando atrasado nas gravações. A gente teve que falar, pô, De Niro, como é que é? Como morreu. É que é? Ele como só é que aparece, é? Ele só aparece em flashback. Não, não, o De Niro tava causando confusão no set com a gente. A gente falou, não, vamos matar esse cara logo. Porque, porra, esse cara, o cara chega atrasado aqui, não tá faz a parada direito. Tá sendo muito caro. Acho que o elenco já tá bom, tá? Então a gente misturou já aqui. Já foi coadjuvante também. É, o próximo seria coadjuvante, só que a gente misturou. É, a gente botou tudo junto. Mas vamos separar então. O principal é o Stallone e o Michael Cera. Michael Cera, isso. O resto é tudo coadjuvante. Por que você tá colocando... Tom Holland não é estrela. O Tom Holland não é... Ai, perdão. O Tom Holland é um amigo. O Tom Holland. O Tom Holland. O Tom Holland é o Ned. É isso que eu ia falar, Amanda. O Tom Holland é o Ned desse filme. Tá. E a trilha sonora? Trilha sonora? John Williams. Ó, que bosta, hein? Eu acho muito clichê. Hans Zimmer. Não tem muitas opções, né? Não, mas fazer um filme, né, de suspense? Sim. Hans Zimmer, pô. Cara ideal pra fazer a trilha sonora. Não tem muito o que discutir nessa, né? O diretor que a gente tem que botar ainda. Diretor chama de diretor? Diretor é o... Quem é o diretor? Não, que você não escreveu ali, eu esqueci. Foi o Tarantino. Tarantino. Meu Deus do céu. E produtor bota. Joss Whedon e Zack Snyder. Vai. Deixa eu botar aqui o... O Claudio tá escrevendo aqui, a gente vai recapitulando. Bota um de roteirista. Bota o Zack Snyder de roteirista e o Joss Whedon produzindo, mano. Não fica legal? Aham. Ai, meu Deus do céu. Vamos recapitulando aqui enquanto eu vou. Eu vou lendo aqui o slide que o negócio que o Claudio tá botando. Nosso filme até agora tá como, mano? Ele é de aventura. O gênero é aventura/noir. A ambientação é numa faculdade de Paris abandonada, faculdade de artes de Paris abandonada. Tá chutando tudo errado, não é verdade? É, Paris. A gente sabe ler, tá tudo ótimo. Não, é uma Paris meio esquisita, né, mano? Porque escreve com Z, mas tudo tá bem. Maravilhoso. Não tem Paris com Z, mas. A época é atual. Anos de hoje. 2018. O diretor é o Tarantino, o roteirista é o Zack Snyder. Zack Snyder. E o produtor é o Joss Whedon. Vai ter explosão esse filme. Pá! Nosso elenco é Stallone como diretor da faculdade, ex-diretor da faculdade, diretor, no caso. Qual é o nome dele? Jean-Pierre. Jean-Pierre, diretor Jean-Pierre. Stallone como Jean-Pierre. O Michael Cera é o nosso herói. Dá um nome pro Michael Cera, tem que botar um nome pro personagem. Foi Jerry? É o Jerry, isso. Sobrenome não interessa. Jerry Norris. Jerry Norris, bom, bom, bom. Isso que a gente pode fazer. Bota o nome, ele vai botar o nome de personagem, né? Bota o nome de personagem, nome comum, e bota o sobrenome de alguém famoso. Sim. Vamos lá. O Tom Holland vai ser... Eu acho que o Tom Holland... O melhor amigo do Michael Cera. O Tom Holland tem nome o de BFF. Quê? O que você acha que o Tom Holland tem John nome? Spielberg. John? Eu não acho que ele é cara de John. John, o que não. Você acha, Amanda? Tem que ser algum nome britânico. Ele é britânico, verdade? Ele é britânico. Ele é britânico. Tem que ser... Lewis. Uma coisa sofisticada. Lewis. Lewis. Lewis. Lewis Spielberg. Eu vou escrever Lewis tudo errado. É com W. Lewis Spielberg. Ele vai botar Lewis Spielberg. Lewis Spielberg. Tô escrevendo de qualquer jeito aqui. Emma Stone. Emma Stone. Ela podia ser... Gwen. Gwen. Boa. Bota. Bota. Ou... Não, é. Bota o personagem. Não, faz o seguinte. Não, não, não. Faz isso não. Faz isso não. Bota... Greg Ranger. Não, não, não. Bota a Hermione. Você troca. Bota o da Emma Watson na Emma Stone. E o da Emma Stone na Emma Watson. Então a Emma Stone vai se chamar... Não, não, não. Hermione, não. Hermione, não, não. Bota... Bella. Bota... Bella. Bota... Bella. Granger. É melhor Granger. Bota, Granger. Não, bota Gwen Granger. Ah. Gwen Granger. O nome e é aí, e aí a gente bota o nome de alguma personagem da Emma que não seja Hermione, porque esse nome é ridículo. Não, tinha que botar o nome da Emma Stone, o personagem da Emma Stone. Não, então, aí bota o sobrenome da Gwen. Ah, tá, boa. Stacy. Só que aí deixa eu pensar aqui numa outra personagem da Emma. Bota a Bella. É, Bella. Bella. Bella Stacy, caralho. Gostando, a Zendaya. A Zendaya só pode ter um nome. Qual? Vai, bora, bora. Ela não pode ser dois. É verdade. A Zendaya só pode ter um nome, é. Jennifer Jane, pô. Não sei, não sei. É um nome diferente, Zendaya. A gente tem que inventar um nome diferente também. Bota, sei lá, bota o nome Madonna. A mãe Madonna. Homenageou. A mãe gostava da Madonna, aí não, homenageou. Madonna também, Madonna. É. Zendaya se chama Madonna. A Madonna. A Meryl Streep. Botei Street, em vez de Street. A Meryl Streep. A Meryl Streep. A moradora de rua. A moradora de rua, vamos lá. Qual é? Qual é? A plateia tá chegando aí. Qual seria o nome da atriz da Meryl Streep? Meryl Streep. A Meryl Streep é uma velha que é a mãe do Stallone. Então como é que é o nome de velha mãe do Stallone? Tia Gertrude, não, sacanagem. Tia Gertrude, não. Ela podia se chamar tia. Mary. Hã? Ela tem que ser uma tia. É, faz que nem aqueles personagens... Ah, não, Alemanha, não pode ser. Não, faz que nem, não, faz que nem aqueles personagens dos créditos que não tem nome. Uhum. Bota mãe 1. Porque mãe 1, porque mãe você dois. Só vê o Stallone chamando ela de mãe. Uhum. Você não vê o nome dela, então bota. Boa, não revela o nome das mães. A mãe é padrinhos um, mágicos. E a Otávio Schwerz é a mãe 2. Deixa eu... Aqui, chegou... Chegou agora o nosso... Mais uma plateia. Chegou mais uma pessoa aqui na plateia. Deixa eu explicar a nossa brincadeira. A gente tá montando um filme no Brainstorm. Explica pro pessoal do podcast aí. Tá. Exato. A gente tá montando um filme... Já expliquei, pô. A gente tá montando um Brainstorm, montando um roteiro de um filme inteiro. Você, qualquer coisa que curtir aqui, que é uma ideia, pode mandar que a gente vai adicionar aqui. Aí já tem aqui o elenco e tudo. Por um exemplo, o Robert De Niro é o pai do Stallone, e ele é um psicopata. A gente precisa de um nome pra ele. É, investe o nome pro personagem. Inventa o nome do personagem. Americano. Pode ser canadense também, porque o Stallone é canadense. Na história ele é canadense. Na história, é. O Jean-Pierre. Você escreveu Pierre? Espero que sim. Não, não é não. Nome inglês, qual é o primeiro que vem na cabeça? John. John. John. Escolheu. O Papa John. Papa John. Papa John. Não, Papa John vai ficar muito bons companheiros pra porra. Diretor de fotografia, qual seria? Roger Dinks. Eu não sei se como diretor de fotografia. Eu só lembro dele, porque ele concorreu a 15 Oscars e só ganhou no 16º. Sério. Ele ganhou ano passado. Qual foi você? Qual o nome dele? Roger Dinks. Dinks. Ele fez a fotografia de Blade Runner. Ah. Agora o mais importante. Trilha sonora? Não, só a gente decidiu. Já vou decidir já, né? Qual seria o título e subtítulo do filme? Oh. Título e subtítulo. Não sei, cara. Algo pensando em faculdade? Pensando em faculdade. Uniparis, nossa, cara. As Loucuras. Tem que ser aquele título cafona, de filme de cafona. As Loucuras, blá blá blá blá blá. É. Sei o quê, blá blá blá blá blá. Não, esse era o subtítulo, mas. Ah, o subtítulo. Bota um nome impactante, Dante... um subtítulo. Ah, boa, boa, boa, boa. Tipo, sei lá. Pode botar o nome do referente ao diretor? Balboa College. Porra. Balboa College. Balboa College. Uma escola infernal. Talvez. A Arte do Sangue. Arte do Sangue? Sangue, boa. Caraca, mano. Deixa eu explicar um pouco pra localizar o pessoal, então. A gente tá fazendo uma faculdade onde o diretor foi acabado porque ele usava o sangue dos alunos de ritual satânico. E pra vender. E pra vender. Então, acho que já tem tudo. Vamos recapitular e continuar não fazendo plot? Não tem subtítulo. Acho. Ué, tô te assistindo, foi? Arte do Sangue. Arte do Sangue é o subtítulo, arte não? Do sangue. Ah, é? É. Não, pra mim, Arte do Sangue era o título. Ah, então Arte do Sangue. O subtítulo. Arte do Sangue. Tem que ser cafona. É, as aventuras... De um, as aventuras numa faculdade cafona. Sei lá, uma faculdade alguma coisa. As aventuras as de Jerry. Não, não. Subtítulo, o subtítulo, ele tem que ser algo que explique pra todo mundo. Uhum. O Jerry é uma parada muito particular, isso deveria vir no título. Sim. Tem que ser uma frase assim que dê... Plateia tem ideia? Se a plateia tiver ideia, pode falar. Alto. A Arte do Sangue. Eu acho que A Arte do Sangue seria mais um subtítulo legal. Tipo, sei lá o quê. A Arte do Sangue. Não, falei merda. Nossa, a parte mais difícil é essa. Então tá. As Aventuras na Faculdade Tarantinista. O que refere a sangue? Pensa em coisas que referem a sangue. Ninguém consegue pensar nada, gente? Plateia? Coisas que remetem a sangue? Hemorragia. Uma faculdade de hemorrágica? Não, não combina. Só tem isso ainda pra decidir? Não tem mais coisa não? Eu acho que a parte do sangue já é mais forte, na real. Eu acho que não precisa do subtítulo. Tá, tá bom. Então, bom. Arte então, do sangue. Não tem subtítulo, é só Arte do Sangue. Meu título é muito bom. A Arte A do Sangue. Botei aqui. Então, vamos recapitular tudo. Que filme é isso? Vamos recapitular tudo. E agora que já temos tudo recapitulado, vamos começar a botar coisas mais do plot, né? É, vamos fazer o plot. Já temos um plot básico. É, mas só dá uma recapitulada aí meio que a gente escolheu. Olha, o gênero do nosso filme é uma aventura. É uma aventura que se passa no ar. Não, uma aventura no ar. Uma aventura no ar. No ar, pra quem não sabe, é aquele clima mais filme parisiense, preto e branco, mais o suspense. E os filmes mais antigos, né? Não sei se as são perfeitas lá, mas é mais ou menos. É preto isso. E branco não necessariamente, mas tudo bem, vamos lá. A ambientação é uma faculdade de Paris, abandonada. É importante lembrar isso, ela tá abandonada porque ela foi à falência. A gente não sabe se é em Paris ou na Praça Paris, mas... É. A faculdade foi à falência, então tá abandonada. A época se passa nos dias atuais e o diretor que vai fazer isso é o Tarantino. Porque vai envolver muito sangue, então tem que ser Tarantino. Tarantino. Tarantino sabe trabalhar com sangue. Roteirista é o Zack Snyder. Bom. Zack Snyder. É bom não deixar ele com o diretor, pra não botar capa em preto em câmera lenta. Uhum. Mas vai ter uma explosão. O produtor é o Josh Whedon. E principalmente pra contracenar contra a Emma Watson. É, que a gente quer e barraco. E com a Zendaya também. A gente quer um barraco na... O nosso elenco ficou. E com o que teve Spencer e com a Meryl Streep. Ele vai tretar com todas as atrizes. Não, imagina, só fazer... Eu tô imaginando o set. O set vai vir a Emma Stone bolada, que ela tá chateada com o roteiro do Joss Whedon. Que porcaria de roteiro é esse? Não sei o que, sei o que. Aí vem. Não, então os dois vão conversar, né? Que palhaçada é essa? Estão objetificando a mulher. Aí chega o Stallone pra apartar a briga e fala: gente, o mundo não é o arco-íris. É um lugar sujo que o não tem filmagem, não é o arco-íris. O set de filmagem. Então vamos lá. O nosso elenco, o Stallone, interpretando o Jean-Pierre, em homenagem ao nosso professor. Que é para... Espero que ele não esteja ouvindo isso. Não, se você estiver escutando isso, como já falou, a gente não tá ensinando nada, é só uma homenagem a você. Você é o nosso professor que a gente adora e tem o nome francês. Uhum. Principalmente isso. O Michael Cera é o Jerry Norris, o nosso protagonista. O Tom Holland vai ser o Lewis Spielberg. Melhor ele é amigo. Lewis Spielberg porque o pai dele era fã de ET. Aí achou que o moleque tinha cara de ET. Aí botou a Emma Stone fazendo a Gwen Granger. Gwen. E a Emma Watson fazendo a Bella Stacy. Tem fanservice no nosso filme, ó. A Meryl Streep fazendo a Mãe 1. Oh, o Spencer, a Zendaya. A Zendaya, Zendaya. A Zendaya fazendo a Madonna. É o nome, tá? É Madonna, tá? É não nome. É a Madonna. Não é biográfico. O Robert De Niro fazendo o John, que é o vilão principal. O vilão principal. E a Meryl Streep e a Octavia Spencer, tem que lembrar, que é um casal lésbico. Não, exato. O vilão principal é o Stallone. É, verdade. É o Stallone. Não, só tô lembrando que a Meryl Streep... O Robert De Niro vai morrer no começo do filme. Morre no começo do filme. Então... Ele tá puto com a gente. A Meryl Streep, a mãe 1 e 2, é uma mãe. A mãe é a Meryl Streep, a mãe biológica. Uhum. Da qual ela, antes de descobrir como lésbica... Quando um adolescente, ela teve um caso com o John, que é um psicopata. John, aí lembra, Robert De Niro. Exatamente, Robert De Niro. E ela engravidou. E ela engravidou. Só que ela começou o relacionamento com o Octavio Spencer antes do bebê nascer. Uhum. E o que é o Jean-Pierre Stallone. Só que Jean-Pierre nunca soube que ele era filho de um psicopata. Uhum. E aí, no momento que ele descobre, é que ele começa a fazer... As maldades. As maldades. E lembrando, tipo assim, ele é homofóbico quando dizer, vocês estão botando duas mulheres pra criar um homem e o homem virou um assassino. Isso aí quer não, dizer que anjo, vocês estão insinuando que... É o negócio do sangue. Mas é o negócio isso, do sangue. Exatamente isso. Ele dá mal por causa disso. Ele é mal por causa dos genes. O meu ponto aqui ele recebeu é... todo o amor da Meryl Streep o meu ponto aqui e da é... Octavia Spencer. Da mãe e do mãe 2. Elas trataram ele com o maior amor possível. Maldade só que... é genética. Exato. Só que o nosso mundo, a maldade é genética. Ou seja, pra tu ver, todo o amor do mundo que as duas mães deram não foram suficientes pra salvar o Jean-Pierre. Nossa, lindo. Mas ele era criado com muito amor. Muito amor. Nossa. A trilha sonora. Tinha que ser Hans Zimmer, né, cara? Uma parada meio suspense. A parada suspense tem que ser Hans Zimmer, né? Não dá pra botar John Williams, né? É. Stallone batendo porrada em todo mundo com a trilha do John Williams. Roger Dinks. E título, A Arte do Sangue. Já tem um plot tudo aqui pronto. Agora a gente pode trabalhar mais no plot, já que tem as informações mais cuidadas. Que mais pode adicionar? Por que que ele chegou na... O filme da gente tinha que começar que nem Star Wars. Uhum. Tinha que ver um letreiro explicando o filme todo pras pessoas poderem já se ambientar. Com os leves flashbacks. Com os leves flashbacks. Não, tinha que fazer igual Star Wars. Tinha que botar um céu com um texto em amarelo uhum. escrito. Então começa com a turma chegando na faculdade. Uhum. Todos eles são calouros. Não, peraí. Não, a faculdade tá falida. Não, tem que mudar. Eles estão tentando reabrir a faculdade. Não, tem que mudar. Quem é o diretor do filme? É o Tarantino. Então o filme tem que ser fora de ordem. Uhum. É verdade. Não é? O filme começa assim, pensa Faroeste Caboclo. Uhum. O filme começa com algum personagem caindo no chão, levando um tiro, só que você não vê que personagem que é. E você não entende nada, porque e é o Tarantino. Você não entende nada. É. E é no e futuro. E aí o filme volta todo. Tarantino, e aí tem que lembrar. Começa a explicação... Do que tá acontecendo. Aham, é o Tarantino. Aí o filme... Como é que é? A primeira cena é a tela preta, você escuta um tiro. E aí você vê um corpo caindo no chão, só que você não consegue ver. Não é se é homem, se é mulher, exatamente. Quem é só uma sombra. Uhum. Somente uma sombra. E aí o filme pausa, porque tem que dar aquela pá, aquele freeze frame. A Hans Zimmer, com trilha sonora. E aí volta. E tem que ter o rebobinar. Ah, o rebobinar. O efeito de rebobinar. Uhum. Pro começo. Aí depois tem que cortar e vir uma cena nada a ver, porque é Tarantino, né? Então, sei lá. O Stallone vivendo na sua escola, feliz da vida, diretor lá. Tem que mostrar uma fase em que a faculdade tinha sucesso. Uhum. É. Stallone lembrando que a faculdade tinha sucesso. Stallone sentado numa cadeira na mesa, lembrando que a faculdade tinha sucesso. Eu tava falando que eles eram calouros, não podia até nem ser, porque quem descobriu foi o Jerry. Uhum. Isso, assim, se a faculdade... Tem que mostrar o Jerry no começo da faculdade. Se a faculdade tá recentemente falida e eles eram alunos da faculdade quando a faculdade faliu, uhum. e aí eles descobriram, só que agora que a faculdade tá falida, eles querem voltar pra... Porque ninguém conseguiu prender o... Mas peraí, o filme vai ser, então, eles tentando acabar com a faculdade ou o Stallone tentando reerguer a faculdade? Não, eles tentando... É, tem que ser o foco. O foco é no Stallone ou o foco é nos moleques? Nos dois. Ah, calma. Não, não, é pra fazer sentido. Eu não estou perguntando pra brigar. Estou perguntando como ouvinte querendo entender. Nos dois. Ah, obrigado, melhor resposta. Eu tô melhor. Então, a gente tem duas alternativas. Uhum. Mas dá pra focar nos dois, mas vai ter que ter um caminho principal. O Tarantino não tem caminho não, principal. Meu anjo. Justamente. É, então vai ser isso. Vai ser duas trilhas, dois uhum. timelines. Uhum. Numa é o Stallone. E nenhuma cena vai casar. Vai tipo... É exato. O Tarantino, então. São duas timelines que não se casam. Não. Tarantino numa, vai aceitar o projeto. Elas só se casam porque se passam no mesmo tempo. Sim. Uma é a parte do... O diretor tentando se... Vamos fazer um teste agora. Cláudio, finge que eu sou o Tarantino e tenta me vender esse filme. Não, bom. Não, então, contando a história. Você tava contando a história? Conta como, olha, se você estivesse tentando vender. Em uma das timelines... Tem duas, então, né? Sim. É. Vai ser contando a história do Jean-Pierre tentando reerguer a escola, fazendo uma academia de boxe fachada nela, oferecendo bolsa de estudos para todos. Porque assim ele pode tirar o sangue dos alunos que estão apanhando, uhum, e fazer uma fachada para conseguir coletar o sangue deles. Assim ele pode coletar o sangue dos alunos, uhum, sem, tipo assim, levantar suspeitas, sem ser diretamente. Sim. Entendeu? Aí isso, uma história de inspiração, tipo, o cara querendo reerguer na vida, tá ligado? E a outra seria, contando ao mesmo tempo, por que a escola acabou. Uhum. Entendeu? Boa. Ou seja, o Jerry e sua turma descobrindo que ele roubava sangue dos alunos, principalmente das virgens, e como tava em escassez... Porque ritual satânico também tá envolvido nisso, então precisa ser virgem. Uhum. E como tava em escassez... Se não for virgem, não funciona. Não, agora eu pensei numa coisa bem melhor. Ele tá querendo fazer duas linhas, né? Uma focada no Stallone e uma focada no Michael Cera. Uhum. Aí o cara vai se perguntar, por que você está contando duas histórias completamente diferentes? No final, o Michael Cera é filho do Stallone. Com quem? A gente tem que adicionar outra agora. Não, outra não, não, mas você tá entendendo, Amanda? O cara vai se perguntar, por que tá contando duas linhas temporárias, não tem nem porra nenhuma? Pra no final, ter uma conexão entre o Stallone e o Michael Cera. O Michael Cera é o Stallone? Não, o filho não é legal. Não. Hoje poderia. Michael Cera é filho do Stallone. Que tá tentando fazer quem? O pai dele preso. Quem é a mãe do Michael Cera? Quem é a mãe do Michael Cera? Quem que tem cara de mãe do Michael Cera? Porra, coitada dessa mãe. Deixa eu pensar aqui. Uma atriz, assim, estilo... Mesma idade, assim, Meryl Streep. Talvez talvez o Stallone ter feito um bebê de proveta pra fazer o Michael Cera. Pode ser. Não tem mãe. Porque o Michael Cera, ele foi feito... É o enviado do diabo. Eu ia falar que ele foi modificado geneticamente pra ter um sangue especial. Não. O Michael Cera... Isso não, que ele é o herói. Não, o Stallone odeia a mãe do Michael Cera. A mãe do Michael Cera chamava Adrian. Então, peraí. Tem que fazer uma referência. A mãe do Michael Cera... Se chamava Adrian e tinha um relacionamento perturbado com o Stallone. Stallone abandonou a mãe do Michael Cera. Do Jerry, no caso. Do Jerry, A mãe do Jerry se chama Adrian. É. E ela abandonou porque... Por que que ela abandonou? Porque... Ele tava com a cara inchada? Oi? Não faz que ela abandonou, não. Fala que a mãe do Michael Cera era a Adrio, que o Michael Cera não sabe que o Stallone é pai dele. Aí fica aquele conflito. Ele pergunta pra mãe, porra, mãe, você não vai saber onde tá meu pai, não sei o quê, não sei o quê. E se o... Mas que vai ser? Não soubesse que era mãe? É, pode ser também. Como assim pode ser também, cara? Eu não sei. Eu falei zoando, cara. Sei lá. Mas quem seria a mãe do... Poderia ser um plot interessante a gente pensar num pai que não conhece a mãe. Tem que ser criativo pra pensar um plot pra isso, mas... É, só ele não saber que ele tem filho. É isso aí, exatamente. Uhum. Amanda simplificou. Se chega uma pessoa pra você, você não tem a menor ideia que você tem filho, e fala, eu sou seu filho, você vai saber quem é a mãe? É uma mãe pacifista, que não aceita lutas. Então, o que aconteceu? O Stallone engravidou uma moça... Mas tem que escolher o nome da atriz, né? Não é a Adrian? Não, esse é o nome não, da personagem. Não, é o nome da personagem, a atriz que vai fazer tá. A Adrian. Calma aí, vamos pensar já, mas deixa eu terminar o plot. Então, o que acontece? O Stallone, ele engravida uma moça, a moça não conta pra ele que engravidou, e doa a criança pro orfanato. Aí a mãe morre nesse tempo fora do orfanato. Já sei quem é a atriz. E, assim, ele é criado por uma pessoa... ele também é criado adotivamente, igual o pai. Uhum. Só que ele nunca conheceu a mãe. Só que ele acaba descobrindo que o pai é o pai dele por, sei lá, algum motivo sanguíneo. Relacionado a sangue. Sangue. Depois de pensar no motivo. A mãe dele foi uma das primeiras pessoas que o pai tentou fazer o sacrifício, só que ele se apaixonou por ela. Boa, boa. Aí então tem isso. O filho descobriu o pai... Só que aí ela descobriu que ele fazia esses sacrifícios e ela fugiu. Nossa, minha mãe. Sim. Fernanda Montenegro. A Fernanda Montenegro podia ser a mãe. E ele avisou para... Ele avisou no orfanato, tipo assim... Quando ele fizer tantos anos, conte para ele quem é o pai. E ela sumiu do mapa. Ou seja, uma coisa que ele sabe... Não! Melhor. Quando faz isso, só que em vez de ele falar pro orfanato, ele deixa uma carta. Uhum. E na carta vem escrito. Ela. Seu pai é tal. Seu pai... Não, aí vem... Ela deixa escrito... Então, ela... É Jean-Pierre. Não, ela deixa... Não, mas antes de botar no final o seu pai e mãe, ela bota um texto no início. O mundo não é um arco-íris. É um lugar sujo. Que não bota... As primeiras palavras que seu pai me disse. Resumindo. Um sabe que é pai e filho do outro. Mas ninguém sabe quem é a mãe. A mãe é um mistério. A mãe é um mistério. Só deixou a carta dizendo que o mundo é um arco-íris. Eu acho que é a primeira vez que, tipo assim, uma história, ninguém sabe quem é a mãe. Uhum. Que é muito provável isso acontecer. Então a gente não precisa de uma atriz, porque ela não vai aparecer. Mas poderia botar ela... No final! Mas ela não morreu. Ela morreu? Pode estar viva. Pode estar viva. Ah, então tá. Aí o plot twist. Tem um plot twist no filme, mano. Ela tá viva no final. Que é a Fernanda Montenegro. Ai, eu tô exausta. A Fernanda Montenegro é a mãe. A Adrian interpretada pela Fernanda Montenegro. Oh, Amanda, pensa você no cinema vendo o filme e você descobre que a mãe do Michael Cera é a Fernanda Montenegro. E o pior é que não dá nem tempo de eu levantar e ir embora com raiva, porque o filme já tá acabando. Não, mas imagina, isso é um belo plot twist, cara. Que é um plot twist melhor que isso? A mãe do Michael Cera é a Fernanda Montenegro, que se chama Adrian. Olha. Então... Ai, eu tô exausta, eu nunca fiquei tão exausta num programa. Então tá, a gente já fez o plot, o que que acontece... E como é que vai encerrar o filme? Qual é o objetivo do... Tem um objetivo? Sim. Não, o objetivo já tem. Um quer erguer a faculdade e o outro quer acabar com a faculdade. Vamos lá. E o desenrolar? O desenrolar vai ser a moral da história. O Stallone vai ver que ele não consegue nem reorganizar a porcaria da família dele. Quanto mais reorganizar a faculdade. Acabou a história. E aí, quem morre no final? Quem morre no final? Que teve aquele primeiro, a primeira cena. Quem matou o De Niro? É. Não. O De Niro já tá morto. Alguém morreu na primeira cena, lembra? Ah, fora de tempo. Olha, pode ter sido uma coisa. Ó, todo esse grupo se encontra na cena final. Na salinha lá do... No Jardim do Éden. Na salinha dos rituais satânicos que o Stallone faz. Uhum. Jean-Pierre faz. Porque ele tá no meio de fazer... Enquanto eles estão lá, uma ele dessas tá no é refém. Meio de fazer... Ele, então, é então, é isso que eu vou falar. Então, quem é que vai ritual. Ser? Quem vai ser o par romântico do Michael Cera? Eu voto na Emma Watson. É uma das Emma. É uma das Emma. Com Emma. Eu acho que é Emma Watson, pra deixar ela puta da vida e ter que beijar o Michael Cera. Green Granger é um nome mais forte pra protagonista. Eu acho. Bella Stacy é um bonito também, mas acho que Green Granger não, é um nome. Não, mas troca o nome. Eu quero fazer a Emma Watson ser obrigada a beijar o Michael Cera. Então eu troco o nome. Bota a Emma Watson de Green Grace e a Emma Stone de Bella Stacy. Não, deixa o nome assim, porque senão vai ficar muito a Emma Watson, Sarah Granger e a Sony Stacy. Tá. Beleza, mas. A Bella Stacy é o par romântico do Jerry Norris. Então, aí o Stallone, que tá sabendo que o Jerry Norris tá tentando correr atrás das coisas que ele tá fazendo pra fazer alguma coisa, ele não sabe pra quê. Ele só sabe que ele tá atrás dele. Sequestra a... O par românticozinho de... Não, a Bella Stacy. O par românticozinho dele pra fazer o ritualzinho lá. Uhum. E aí, esse grupo inteiro, o Michael Cera fala assim, então, sequestraram a Bella, vai dar merda. Aí ele vai... Aí eu tenho que derrotar os 7 ex-diretores também. Não, para, Scott Pilgrim não! Não, pera aí, a Bella Stacy, por que o Stallone quer acabar com a Bella Stacy? Porque a Bella Stacy é aquela pessoa que investigou a vida do Michael Cera. Descobriu que o pai do Michael Cera é o Stallone. Então vamos calar a boca dessa garota. Então ele tenta torturar a garota. Ó, que bom. No seu ritual satânico. Pode ser. E aí todos eles acham os dois no quase conseguindo fazer o ritual satânico. Mas quem que tá segurando a arma e quem atira em quem? O Michael Cera, vai atirar no pai dele? Não, o Stallone, porque tem que ter o tremelique. O mundo não é o arco-íris. E a Zendaya? A gente fez tanto que a gente botou a Zendaya e ela não fez nada até agora. Por isso mesmo que ela tá num filme, pra não fazer porra nenhuma. Ela é aquele... Não. Ela não faz nada o filme inteiro e no final tira dela. Ah! Boa, mano, tira. No final é ela que faz. Ela adora que dá o tiro final. É. No Stallone. Não, aí fica aquele suspeito. Porque, tipo, tem duas armas. Tem a arma que o Stallone tá apontando pro Michael Cera e ela tá com uma arma, você não sabe disso. Não, mas a Zendaya tá no escuro, ninguém viu a Zendaya. Não, você vê a Zendaya, não. Você sabe que ela tá não, lá. No início mas do filme, não. Confusão, no início do filme, você não sabe, não. Você só vê um tiro no escuro. Pá! Não é, e um corpo caindo e que um você corpo... não sabe de quem é. De quem é. Porra, você não sabe nem um assassino, nem um assassinado. Mas é foda. Aí... Não, o assassino isso é, isso é a primeira cena. A primeira cena do filme. Logo no comecinho do filme. Aí no final, você vê o Stallone com a arma apontada pro Michael Cera, fazendo o discurso. Fazendo o discurso dele. Muda a locação binária. E aí a câmera, tipo, dá aquele, quando ele tá pra dar o tiro, vem a câmera lenta do Zack Snyder, porque é óbvio que ele vai dar um jeito de colocar. Boa. Em câmera lenta, ele tá puxando o gatilho, a câmera igual vira o tiro do pro Thomas outro Wayne. Lado. A câmera vira pro outro lado, vira pros outros personagens em choque com o que aconteceu, porque o tiro já foi dado, mas você não viu. E aí a câmera, quando. E aí a câmera volta pro corpo do Stallone no chão e vai virando devagarinho pra sombra. E é a Zendaya apontando a arma. Mas só aparece isso no final. Só. Ah, tá. E aí o filme não, acaba. Então muda o nome da Zendaya. Bota Marta. Bota Marta! Não. Não, se a cena do Zack Snyder, o nome da Zendaya tem que ser Marta. Marta. E aí o filme acaba com só aparecendo a Zendaya. Mas eu não tinha decidido que o final seria uma explosão na faculdade? Por causa do Zack Snyder? Não, mas o tiro em câmera lenta. Isso é mais Michael Bay, na verdade. Mas... É, não. Câmera lenta, mas a Amanda usou a câmera lenta do Zack Snyder, então já foi. Acho a câmera lenta muito mais legal, porque a cena de 2 segundos vai durar 5 minutos. Mas se nessa cena toda... Não, aí tem que ter o cara falando... Não, Marta! Mas se nessa cena toda acontecesse um acidente e o sangue de uma das personagens derramasse e elas não soubessem... Acabou o filme, cara! Um acidente no DeLorean, com o Dr. Brown dirigindo. Não, falando, mas se nessa cena toda uma das personagens se ferisse... Tá tipo o Clube da Luta. E o sangue caísse no ritual... E ninguém soubesse, mas ela era virgem. E ativa a magia. Mas quem dessas mulheres vai ser virgem? Nenhuma delas. Você nem conhece ela, você tá julgando ela. Eu não tô julgando, é exatamente o oposto que eu tô fazendo. Otávio Spencer. Talvez, sei lá, a Gwen Granger, imagina. Ela é virgem, que ela está esperando o casamento, porque ela é uma pessoa... Porque é uma história. Era uma escola católica. E daí? Elas devem. Não, delas nenhuma deve dessas garotas é virgem. Nenhuma delas é virgem, eu já decidi. Não. Ok, nenhuma é virgem. Verdade isso. Michael Cera podia ser virgem. Clichê demais. O Tom Holland é virgem. Ele é uma aranha, cara. É difícil. E daí? Tá, então o Tom Holland é o virgem. É, pode ser. O Tom Holland, ele pode ser aquele garoto garanhão da escola que esconde um segredo. Ele é virgem. Ele é virgem. Ele esconde. E o sangue dele é derramado no ritual. Após as cenas de tiro, porque ele se fere também. A porra tá parecendo bem... Isso aí tá parecendo Krypton. O filme já tinha acabado, ele voltou de novo. Cena pós-crédito. Ele quer fazer a cena pós-crédito. Pro dois. Aí, exatamente, o sangue dele derramou. Aí, tá, o filme acabou ali. Acabou. Aí tem a cena pós-crédito, aparece Samuel Jackson. Você quer participar da iniciativa Vingativos? Não, a boa. Boa. Ô, Eduardo. Peraí que a Amanda caiu aqui, peraí. Levanta aí, Amanda, peraí, levanta. Vamos elaborar mais essa ideia. No final mostra que depois das cenas todas, o sangue do Tom... Do Leo Spielberg, Tom Holland, ele derramou-se durante o ritual. E o De Niro não morreu. Não morreu? Ah, o na pai. Na cena pós-crédito, o pai, que é o De Niro, não morreu. Parece ele. E ele volta pra vingar a morte do filho. Aparece ele de cadeirante, tipo Xavier. Eu ia falar que, na real, depois que o sangue dele foi derramado... Ele possuído era virgem, pelo demônio que o espírito Tom Holland do ritual trouxe pro mundo. Fez invocar uma pessoa. Essa pessoa o seria o ator... De Niro. Eu ia falar que seria um ator e teve a pessoa Samuel Jackson. Por causa de referência não, parece os dois me chamando para a iniciativa Vingativa. Acho que é uma iniciativa maior do governo para pessoas que fazem pacto de sangue. Olha, eu sei, o sangue invocou tanto o Samuel Jackson... Quanto o De Niro. O De Niro foi ressuscitado com o ritual. Ah, o De Niro foi ressuscitado. Junto com o Samuel Jackson. Com o Samuel Jackson. Qual seria o nome do bem corpo fechado essa porra, hein? O nome do quê? Do personagem do Samuel Jackson. Shyamala. Sacanagem. Shyamala. Então, fazer uma homenagem. Depois do ritual, que realmente foi efetivo, aparece o Shyamalan e... Cena pós-crédito. É, e o Robert... E o John, como Robert De Niro. De Niro. E eles falam... O que que eles falam? Eles falam pro Stallone. Pro Stallone? O Stallone não morreu? Não, o Stallone morreu, mas quem vai sobrar? O Michael Cera, né, que sobra, né? É. Então, fala pro Michael Cera. Michael Cera, depois de toda essa tua jornada, nós vimos que você está apto a participar da iniciativa Vingativos. Que corta. Mas tem que ser o Samuel Jackson falando. Tem que ser a voz do Samuel Jackson. E o De Niro só olhando assim do lado. E aí, qual é a... Porque o De Niro, na verdade, ele foi incompreendido. Ele é um Skrull, sacanagem. Ele não era... É tipo o... No Guardiões da Galáxia, o... O Ego. Não, o Ego não. O Ego era realmente babaca. O Yondu. Yondu. Ah. Ele foi compreendido o tempo inteiro. Ele amarra o filho. Mas eu não sabia do filho, então não. Ai, não pode ser. Mas ele não era um assassino. Aí, ele foi julgado erroneamente. Mas ele tem que ter o gene de assassino. Ele tinha o gene de assassino. É. Porém... É, ele não era, ele se tratou. O fim do filme é uma morte, não é? O fim do filme você falou que é uma morte, né? Então, como é Zack Snyder, que ele gosta de fazer essas presepadas, tem que ser uma música bem animada. Não, era isso que eu ia falar. Tipo, qual seria a música pós-crédito? A música dos créditos? Porque a música dos créditos não pode ser só instrumental. Tem que acabar e aí entrar uma música bem legal. Mas tem que ser animada, porque pra contradizer... E o mais... Let it be, menos parecido com o plot, possivelmente. Não, Let it be é muito devagarinho. Ah, devagar. Estou aqui. Amigo, estou aqui. Who can I feel it? I believe. Não, já usaram muito essa música. Já usaram muito? Já usaram música. Eu gosto de Galáxia e Fez Aluguel, já usaram. Já... E é filme do Tarantino, né? A música do Karate Kid. E the best around, I don't know the best around. Abre meu Spotify. É verdade, porque a gente não falou de Karate Kid. É, meu jeito falou a gente não falou de Karate Kid. Então troca, tira o Samuel Jackson. Senhor Miyagi. Samuel Jackson. Pat Morita vai ser o Samuel Jackson. Tira o Samuel Jackson. Pat Morita é o Shyamala. E aí, só pra deixar claro, esse programa inteiro, a gente não usou drogas pra gravar, tá? A gente só quis homenagear todos os programas que a gente já fez. Então a gente tá colocando todo e mundo... Ninguém que... nem bebeu. São 10 da manhã. Aí termina o filme com... In the best... Então isso, encerramos o nosso filme? Encerramos o nosso filme. Mas como seria o Pat Morita falando que você quer participar da iniciativa Vingativos? Você quer participar de uma iniciativa... Qual iniciativa? Vingativos. Vingativos. Aí, to the best. Não, ele vai falar pra quem? Ele vai falar pra quem? Pro Michael Cera. Michael Cera? Jerry Sam. Você quer participar da iniciativa Vingativos? Melhor, vamos fazer o seguinte. Vamos, ao invés de ser um só velhinho, vamos botar dois velhinhos, só que ele é o líder dos velhinhos. Coloca três velhinhos pra convidar ele pra iniciativa. Então, três mestres. Bota uma comissão de três mestres. Três velhinhos. Pat Morita, Dr. Brawl, que tem que ser o Christopher Lloyd. Tem que ser o Christopher Lloyd. Escolhe o velhinho aí, mano. Qual é o nome do Christopher Lloyd na história? Christopher Lloyd? É... Dr. Green, que é Dr. Brawl. Dr. Green. E o choro velhinho, Amanda? Um velhinho. Ele não é velhinho, mas o... Que fez o doutor em Thor. Eu não lembro o nome dele. Você quer? Eu não lembro. É... Pode botar o... É Skargard. Skargard. É da família Skargard. Alguma coisa Skargard. É o doutor maluco. O peladão do Thor 2. Do Thor, ele ia botar o Odin. Era que ia botar o Anthony Hopkins, não? Anthony Hopkins. Não, tá bom. O Gamble, o cara fez o Gandalf, talvez. Stellan Skarsgård. Esse cara aí. Eu vou ver se eu escrevi o nome dele. Parente do Pennywise, né? Não, de sacanagem. Não, só de sacanagem. Só de sacanagem. Bota o Pat Morita, careca de cadeira de roda, pra simbolizar o Xavier. O Xavier assim... Porque eu ia falar Patrick Stewart, mas deixa a Amanda escolher o cara. É engraçado que a gente nem se ligou que a gente tá botando um defunto pra fazer um filme que vai ser 2018. Melhor. DC tá aí pra isso. Não, melhor, Amanda. Pat Morita, mas estilo Star Wars. Obi-Wan Kenobi, ele de azulzinho. Aparecendo assim. Então é isso, encerramos o nosso filme por aqui. A gente não usa droga, gente. A gente jura por Deus. Vamos cantar o encerramento da música? Vai subindo os créditos. Então, aquele papo de sempre, gente. Se você gostou do programa, nossos programas estão todos disponíveis no nosso blog. Anuncie o próximo programa já. Nosso próximo programa vai ser sobre Venom. Finalmente, eu ia falar de um filme específico, que a gente não fala de filme específico há tempos, né? Que não tem filme estreando. Estreia aí quinta-feira, assistem aí. Pode vir aqui pra comentar com a gente. É, os nossos programas estão todos disponíveis no nosso blog. Você pode acessar a página do Facebook, página do Instagram, estamos tudo em tudo que é lugar. O nosso podcast, você já sabe como se inscrever. Se você não sabe, no nosso blog tem um postzinho ensinando como você assinar o podcast. Então é isso, gente. Está lá ensinando no nosso blog como você assina o nosso feed, para você escutar pelo seu agregador podcast favorito. Baixa o da Google mesmo, que é o que a gente recomenda, porque é levinho, não é jabá não, mas é o que é mais fácil você usar. E é isso pra gente. Até semana que vem. E aí, se despede. Valeu, valeu, valeu. E, ó, vai pro Oscar, hein? Vai pro Oscar. Escreve o que eu tô te falando, hein? The best. Vai, mano. Tchau, gente. Até semana que vem. Ah, e hoje, um agradecimento à plateia. Hoje, valeu, gente. Vocês têm direito ao SPAC. Você tem direito ao SPAC. Deixar isso bem claro no programa pra ver se atrai mais plateia. Deixar isso bem plateia. Claro, gente. Ganhou o SPAC, vem. Ganhou o SPAC, pode vir. E é isso, gente. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Vai.